Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa Nova, irresistível. A equipa está constituída, como sempre, pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares e Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade e Catarina Peixoto, e também os novos elementos, o Michael e Daniel Pereira. Estão a postos, daqui a pouco vamos já entrar com as rúbricas. Para já, hoje tenho aqui em estúdio convidados especiais. Recebemos uma visita muito especial. Temos connosco 6 alunos do primeiro ciclo da Escola da Cordinha, do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, acompanhados das suas professoras, a professora Isabel Fonseca, que orienta a turma do 3º C, e a professora Maria João Neves, que orienta a turma do 2º B. Sejam bem-vindos ao programa A Escola e o Meio. Obrigada. Muito bem, vamos saber os nomes deles. Vamos começar por aqui. Temos aqui o Henrique. O Henrique, ali. O Lucas. A seguir? Rafael. A seguir? Matilde. Tudo bem? Aqui temos o? Arthur. O Arthur e? Luís. Muito bem. Temos aqui estes meninos, todos muito simpáticos, que são do outro extremo, do extremo sul do nosso concelho, e que hoje nos vêm aqui falar, precisamente, de uma atividade que estas três turmas da Cordinha fizeram. Eu gosto muito de vos ter aqui e a razão por que vieram até ao nosso programa foi precisamente porque, no dia 6 de outubro, as turmas do primeiro ciclo da Escola da Cordinha, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, organizaram uma visita de estudo a uma fábrica de descasque e empacotamento de arroz em Montemor Velho. E o que eu vou perguntar às senhoras professoras, a quem também dou as boas-vindas, professora Isabel Fonseca e a professora Maria João, que nos comecem por falar dos objetivos desta visita. Professora Maria João. Professora Maria João Neves, leciono a turma B do 2º ano da Escola da Cordinha, e esta visita de estudo foi a segunda de duas que nós fizemos. Nós, no dia 11 de junho, fizemos uma primeira visita que teve a ver com a semeia do arroz. Primeiro porque na base da alimentação estão os cereais. E nós temos em Portugal uma zona, que é a zona do Baixo Mondego, que produz arroz. São os campos do arroz do Baixo Mondego. E como nós iríamos trabalhar o Dia Mundial da Alimentação, e como os cereais são muito importantes e ocupam uma grande fatia da roda dos alimentos, decidimos ir fazer esta visita de estudo, porque também o arroz é um cereal particularmente diferente, uma vez que se cultiva na água, portanto, com características diferentes. Primeiro fomos ver o semear de arroz, no dia 11 de junho, eles devem estar lembrados. Vimos os campos semeados e depois, como durante o verão ele amadurece, e cresce e amadurece, é no final do mês de setembro, princípios do mês de outubro, que começa a ceifa do arroz. Portanto, nós fomos ver a ceifa. Nesse dia, por acaso, não tivemos grande oportunidade de ver a ceifa porque já estava a chover, uma coisa contrária aos últimos dias. E eles não tiveram a oportunidade de ver, viram as ceifeiras nos campos, não tiveram a oportunidade de ver a ceifa em si, porque estava a chover, e quando está a chover as ceifeiras não podem cortar. Mas depois assistiram a tratores que chegaram à fábrica, foram pesados, foram portanto, o processo todo que o arroz leva, desde que chega a uma fábrica até que é empacotado. E foi uma boa experiência, não foi? Foi. Então vou perguntar aqui a um dos meninos, pode ser ali ao Lucas. Gostaste de fazer esta visita a esta fábrica? Gostei. Do que gostaste mais? O branqueamento do arroz. E o que é isso do branqueamento? Explica-nos. Onde isso é o arroz branco. Ah, exatamente. Portanto, o arroz provavelmente aí é lavado, no sentido de o branquear. Por isso é que se chama branqueamento do arroz. É? Sim. Aí gostaste muito dessa fase. Quando vias no pacote o arroz, não sabias que ele levava todas aquelas fases, desde a ceifa, depois até ao descasque e ao empacotamento e ao branqueamento, não é? Sim. Achaste curioso isso. E outro menino que queira falar e que nos diga o que é que custou mais na fábrica. Diz, Arthur. Rafael, peço desculpa. O Arthur. Diz, Rafael. O que eu achei mais curioso... Sim, foi... Eu não sei como é que uma máquina consegue saber como a quantidade de arroz, é? Sim. Que passa nessa máquina. Sim. Para o escolher? Para já para o lavar? Para os pacotes, é? para pôr um quilo em cada pacote. É isso? Não. Então o que é? A máquina. Ah, quando é com uma máquina, ele está a falar do processo final que coloca vários lotes de arroz numa mesma palete. A própria máquina vai enrolando. E ele, o que ele está a dizer, é que não sabe como é que a máquina determina que já enrolou naquele sítio e vai subindo até e esnezar tudo. Está é bem. Isso, não é? É. Provavelmente essa fábrica está já é muito mecanizada e está computurizada. Tudo aquilo é comandado por computador, provavelmente. Naquela altura, passa para a fase seguinte. Já me fez essa pergunta, não sabe. Muito bem. E digam-me, os meninos que também visitaram os campos de arroz em junho, o que é que gostaram mais? Gostaram mais da fase da agricultura, que é onde nos campos de arroz, que são muito bonitos, porque vocês viram-nos, ainda estavam verdes. Sim, são campos muito bonitos. Viram ainda, em várias fases, viram, mesmo ainda assim, só água. Lembram-se quando estávamos no castelo? Sim. E depois viram uns em que já estava o arroz mais crescido. Sim. Havia várias fases. Algum de vocês me quer dizer qual foi a fase que gostou mais? Ver o arroz como cresce nos campos, naqueles campos cobertos de água, ou depois a fase na fábrica, da fase final, como depois nos chega às nossas casas já nos saquinhos? Quem é que gostou mais da primeira parte do que da segunda? Muitos aqui já falaram da parte da fábrica e dos campos de arroz. Gostaram particularmente? Alguém gostou? Sim. Ai, gostaram todos, porque os campos de arroz são muito bonitos. Aquela zona de Monte Moro Velho. São pequeninos. São pequeninos. Sim. São muito grandes. São muito grandes. Sim. Muito bem. Eu posso-vos perguntar também, eu sei que visitaram outros espaços para além da fábrica. Tu és o? Henrique. Visitaram outros espaços além da fábrica, não foi? Então diz-me o que visitaram mais. Visitamos a Figueira da Foz. E o que viram na Figueira da Foz? Fomos a um farol que tinha lâmpadas de antigamente e... Muito fortes. Sim. E tu sabes qual é o significado para que existe esse farol? Percebeste? Explicaram-te com certeza. Sim. E para que serve? Quando eles estão de noite, para os avisar para pôr os barcos no lugar. Exatamente, porque é um ponto de referência para avisar as embarcações que estão no mar, não é? No Atlântico, para saberem que ali há proximidade de terra. Todas as nossas zonas costeiras têm estes faróis. Tu visitaste o farol do Cabo Mondego. Sim. Gostaste daquela zona, é muito bonita. Sim. Todos os meninos gostaram do farol, verdade? Sim! Então, e outro menino que me fala de outro espaço que também visitaram, que eu sei que vocês visitaram outros espaços, que também gostou muito. Então diz, Lucas. Rafael, peço desculpa. Também gostei de ver o castelo de Monte Moro Velho. Muito bem, é muito bonito, não é? Sim. É um castelo, sabes de que época é o castelo? Não. É da época medieval, já tem muitos séculos. Portanto, da Idade Média. Um tempo que depois vais estudar assim com mais precisão na história. Então algum menino mais me quer falar de outro espaço que tenha visitado e que tenha gostado muito? E na Figueira, por exemplo, o que é que viram mais? Viram a praia? Sim. Sim. Então diz, Arthur, viste a praia? Viste a praia da Figueira, que é uma praia muito extensa? Sim. Sim. O que é que gostaste? Gostei. Ainda estava calor nesse dia? No primeiro estava. Estava. É, vocês foram dois dias. Fomos em maio. Ah, pois, foram em maio e agora em junho. Já além de visitar os campos de arroz e além de visitarmos o castelo, ainda visitamos as salinas na Costa de Lavos. Eles também tiveram a oportunidade de ver como é que o sal é extraído da água. Muito bem. Não viram grande quantidade de sal porque na altura ainda estava muito fresco e o sal não foi. Mas, portanto, vimos a zona do Mondego, também vimos a foz do Mondego no Oceano Atlântico. E viram essa parte toda. Além disso, também subimos à Serra da Boa Viagem, só que no último dia, que foi 6 de outubro, já estava aqui. O que é que estava na Serra da Boa Viagem? Que não deu para ver muito bem. Já estava no voeiro. Já não puderam ver a costa atlântica da zona, ali aquela costa que era fabulosa, só que do mirador já se conseguia só avistar um bocadinho de quiaios e não tiveram... Foram aquela zona da bandeira, não é? Sim, onde se avista essa zona. Que é... Mas ainda vimos outra coisa quando andámos cá fora no Cabo Mondego. Um objeto vermelho, que eram as quê? Quem se lembra do nome? Caracas. As roncas, que fazem o quê? Eu expliquei-vos. Fazem ba, Primeiro, quando está nevoeiro, para avisar os barcos perto da costa. Isso mesmo. Porque está, quando está nevoeiro, eles não conseguem ver e depois isso faz um som que depois os barcos chegam o som e já estão lá. Muito bem. E é muito importante, quer o farol, quer esse aviso para as embarcações. Sim. Muito bem. E agora vou perguntar aqui à senhora professora Isabel, que avaliação é que nos pode fazer desta visita de estudo? Ou destas duas visitas de estudo? Eu penso que foi uma avaliação muito positiva. Uma das visitas complementou a outra, porque a primeira vez não foi possível, não foi possível chegarmos ao Cabo Mondego e tinha ficado pendente dessa parte. Também, se ficássemos só pela parte do cultivo do arroz, ficava na mesma, não é? Na cabecinha deles não ficava depois a fase seguinte. Como é que o arroz chega às nossas casas? E foi, acho que isso para eles foi altamente gratificante. Eles conseguiram saber agora, quando abrem o pacote de arroz, saberem que, como é que o arroz chega às nossas casas e mais ainda, que naquelas fases, não é, do descasque do arroz, há uma parte do arroz, que é a casca, que para mim também foi uma novidade, que é utilizada, por exemplo, para os aviários. Há uma outra parte do arroz que é parte partida, aqueles pedacinhos partidos, em que é feita a sémola, que é utilizada como farinha para os animais, e só a parte do grão, o grão inteiro, não é? Já aquele grão muito, muito correto, muito bom, é que é empacotado. E para eles também foi uma expectativa enorme verem a fase do arroz integral, ou seja, daquele arroz que sai da casca, até depois passar ao branqueamento. E por isso é que o Lucas falou do branqueamento. E viram que aquele arroz escuro, quando era introduzido naquela máquina, não é, que o tornava branco, ou seja, era mesmo o arroz, que nós sabemos que não é o mais aconselhável para a nossa alimentação, não é, que não é o mais rico em nutrientes, mas de qualquer maneira é o arroz que é mais comestível. E penso que, pronto, pelos trabalhos que foram feitos, todos eles ficaram com uma ideia, tanto de todo o processo, não é, da elaboração, não é, desde o cultivo ao empacotamento do arroz, como do processo, como é que o farol funciona, como é que a costa é iluminada, desde a reflexão, porque o polícia da Marinha explicou mesmo como é que se fazia a reflexão através dos cristais e que fazia com que o farol do Cabo Mondego conseguisse atingir um pedaço da costa até chegar ao outro farol, não é, do outro cabo, e assim ficaria a costa toda iluminada através desse processo de reflexão dos cristais, não é, que envolvem a lâmpada. Eu acho que todos eles perceberam, pelo menos na minha turma, eu acho que foi uma visita extraordinária. Aliás, as duas visitas complementaram-se uma à outra e acho que foi extraordinário. Pronto, ainda para mais para esta gente, estes meninos do interior. Então agora, para finalizar, gostaria de perguntar aos meninos, sobretudo à Matilde, que ainda falou pouquinho, o que é que ela destaca nesta visita? A senhora professora já fez o balanço, a senhora professora Isabel já nos disse que a visita de estudo foi muito enriquecedora para vocês. Achas que vale a pena sair da escola para ir visitar estes espaços que tu não conhecias? Sim. Fala para o microfone, se faz favor. Sim. E porquê é que tu achas que é importante? Tu aprendes mais indo a estas visitas de estudo. Se a senhora professora te explicasse na sala de aula como se processa o cultivo do arroz e depois a fase na fábrica do empacotamento, nunca terias conseguido perceber tão bem, pois não? Não. Portanto, é fundamental sair-se da escola e ir-se aos locais e visitar. Sim. Tu costumas fazer, já fizeste muitas visitas de estudo no teu percurso de escolar? Sim. Esta não foi a primeira? Não. Olha, então diz-me, a que outros sítios tu já foste? Lembras-te? O ano passado, ou há 2 anos, já visitaste algum monumento? De Oliveira do Hospital, por exemplo, do nosso concelho, visitaste? Viseu. Já foste a Viseu. E lembras-te do que é que visitaste em Viseu? A Sé, provavelmente, foi. O que foste visitar a Viseu? A senhora professora ajuda. O que visitaram em Viseu? Foi visitar o sítio onde pôs os aviões. Foram visitar o aeródromo, lá em Viseu. Isso, foi? Andavam no segundo ano? Não. Andavam não, no primeiro. No primeiro. Os meus não, os meus são do primeiro ano. A primeira visita de estudo que fizeram foi mesmo a do dia 11. E a segunda foi esta. E os outros meninos que já são mais velhos, quantas já fizeram? Fizeram esta? Todos os anos fazem uma. Todos os anos fazem uma visita de estudo em que participam. Há aqui um detalhe também que é importante. Nós não fomos só à Escola da Cordinha. Fomos à Escola da Cordinha, foi a Escola de Vila Franca da Beira, é a EB1 de Vila Franca da Beira e é a EB1 de Seixo. Porque há uns anos para cá temos feito visitas em conjunto, o que era o ex-agrupamento de Escolas da Cordinha. vamos sempre juntas e tentamos rentabilizar ao máximo os transportes. Porque as turmas não são muito grandes e se for uma turma apenas é uma despesa maior porque temos que ir em transportes. Claro, pagos. E assim é uma forma de rentabilizar. É uma forma de se poderem rentabilizar os transportes. E de mais alunos aproveitarem estas visitas, que são sempre profícuas, não é, professora Isabel? Exatamente. É muito enriquecedor para os alunos terem a oportunidade de sair da escola. E principalmente para estas crianças, não é, que vivem em zonas isoladas, porque estas aldeias, eles não são do Herpedal. A maior parte destas crianças são da Sobreda, das Seixas, dos Fiais, da Andorinha, ou seja, são de aldeias praticamente desertificadas. O serem retirados daquele espaço e irem só eles verem, por exemplo, a Figueira da Foz, os prédios, não é, da Figueira da Foz, para isso já é completamente... É uma abertura, claro. Eu posso fazer uma... Diga. Eu acho que é efetivamente uma mais-valia, porque se fazem-se... Portanto, eles conseguem fazer aprendizagens e logo, vendo as coisas. Porque nestas idades é muito difícil, nós estamos a falar de determinados conteúdos e determinados conceitos, vendo, é verdade que uma imagem vale mais do que mil palavras. E tem outra coisa, mesmo que eles façam visitas de estudo, mesmo que eles façam viagens com os pais, é uma focalização completamente diferente. Claro. Connosco tem alertamos para outras coisas, provavelmente os pais alertam para outras situações. Isso. Uma coisa é uma visita de estudo, outra coisa é um passeio. Exatamente. Que se possa fazer. Exatamente. Eu acho que este tipo de visitas nunca mais irão esquecer. Eu creio que não. Acho que elas, nestas idades, são muito marcantes. São significativas. Eles, quando forem adultos e passarem por aqueles campos de arroz, nunca se vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Nem aquela ideia do empacotamento de arroz e do branqueamento. Isto são de facto, situações marcantes e muito enriquecedoras para o conhecimento deles. Querem acrescentar algo mais? Sim, diga. Eu não posso deixar de agradecer, porque não sei se irão ouvir-nos, mas não interessa se vão ouvir ou não. Não posso deixar de agradecer à cooperativa de Montemor Velho, que teve a amabilidade de nos deixar visitar a fábrica do arroz, porque temos a perfeita noção que uma visita atrapalha sempre a elaboração de uma fábrica. Também não posso ir o nosso agradecimento à cooperativa. Também não posso deixar de agradecer à Marinha, que na pessoa do Sr. Comandante do Porto da Figueira da Foz foi extremamente simpático, porque a cedência da visita, o farol está aberto às quartas-feiras ao público, e eles fizeram uma visita, isto foi numa segunda-feira, e tiveram uma habilidade de fazer uma visita guiada num dia que supostamente não estaria aberto o farol. Portanto, também um bem-aja ao Sr. Capitão e ao Sr. Comandante do Porto da Figueira da Foz. E também não poderia deixar de agradecer à escola, ao Agrupamento de Escolas de Montemor Velho, que gentilmente, nas duas situações, nas duas visitas, tiveram a amabilidade de nos deixar almoçar nas suas instalações, num dia e noutro, que também é um transtorno. Nós temos noção que também é um transtorno na vida de uma escola, entrarem de repente sem pessoas para almoçar. Portanto, serão estes dois agradecimentos, e agradecer também aos pais por nos terem confiado a ida destas crianças, que é também sempre um risco, mas sem risco a vida também não tem sabor. Claro, claro. E algum dos meninos quer acrescentar algo que ficou por dizer da vossa experiência nesta visita de estudo? Diz. É que eu, na visita de estudo, que foi na segunda, eu não sabia como a máquina empacotava todos os pacotes que iam lá no arroz dentro. Achaste impressionante, e eram muitos, não é? Viste uma grande quantidade. Sim. Muito bem. Muito bem. Mais alguém quer acrescentar? Acham que já está tudo dito? Olha, eu devo-vos dizer que gostei muito da vossa participação neste programa. Quero-vos agradecer por terem vindo, e às senhoras professoras, e convidar-vos para voltarem ao longo do vosso ano letivo, sempre que queiram, quando tiverem uma atividade interessante para relatar, que nos queiram contar como é que está o vosso dia-a-dia na escola. É só mandarem-nos um mail e combinamos um novo encontro, está bem? Vocês ou com outros coleguinhas vossos que as vossas professoras entendam. São sempre bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigada, sim? Sim. E até à próxima. Até à próxima. Adeus. E às senhoras professoras também muito obrigada por esta colaboração em horário extraletivo, eu sei. Muito obrigada por terem disponibilizado a vir até aqui. O agradecimento é nosso. É nosso. Obrigada. Podemos divulgar as nossas atividades. E à colega Célia pela sua disponibilidade. Exatamente. Pois, e é mesmo para isso que existimos. O nosso programa é a Escola e o Meio. Queremos é divulgar à comunidade o empenhamento dos professores e também a atitude colaborativa dos alunos. Muito obrigada. Obrigada. Rádio Boa Nova. Para assinalar o que seria o 70º quarto aniversário de John Lennon, a 9 de outubro, chegou ao mercado 8 álbuns de estúdio, 2 compilações e a caixa John Lennon Signature Box, edições com áudio original de alta definição. Uma estreia na obra dos músico dos The Beatles. Os álbuns podem desde já ser ouvidos nas plataformas do Mel Music, Spotify, Deezer e RDO, bem como outras plataformas de streaming. Os álbuns lançados pela Capitol, UME, marcam a primeira vez que a obra John Lennon é remasterizada digitalmente em áudio digital de alta resolução e estão disponíveis para compra nas habituais plataformas e lojas virtuais. Lennon é um dos mais conceituados escritores de canções e intérpretes de todos os tempos. O músico britânico foi distinguido com um Grammy póstumo pela sua carreira e pelos feitos em sua vida e recebeu também 2 Brit Awards pela extraordinária contribuição para o mundo da música. John Lennon foi também já induzido no Rock and Roll Hall of Fame e no Songwriters Hall of Fame. Em 2008, a prestigiada revista Rolling Stone incluiu o músico no Top 5 e entre os 6 melhores cantores de sempre. Vamos então recordar o Woman do LP Double Fantasy de 1980. Vamos agora prosseguir com as rubricas habituais, começando já com uma notícia, desta vez que não é de âmbito nacional, é mesmo de âmbito local, se bem que se trata de uma cerimónia que foi feita em vários pontos do país e também teve relevância nacional. Não é assim, Inês? Exatamente, hoje trago para a notícia de âmbito local uma notícia que fala sobre uma cerimónia que se realizou cá em Oliveira no dia 22. Muito bem, então fala-nos dela. O município de Oliveira do Hospital promoveu, com a colaboração do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes, uma cerimónia evocativa do centenário da Primeira Guerra Mundial, conflito que decorreu entre 1914 e 1918. A cerimónia de homenagem e tributo a todos os combatentes portugueses decorreu na Praça dos Combatentes da Grande Guerra, no centro da cidade. Junto do monumento, ali existente, foram também recordados os filhos do Conselho de Oliveira do Hospital que lutaram pela nossa pátria. Após as intervenções das entidades presentes, seguiu-se o descerramento de uma placa comemorativa da IFMED. A par da edibilidade estiveram presentes o Sr. Diretor do Agrupamento, o Professor Carlos Carvalheira, os docentes da área disciplinar de História e outros professores que acompanharam várias turmas do 9º ano, 11º ano e 12º ano, que também se associaram a esta cerimónia. Assim foi da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, representado pela área disciplinar de História, o encerramento da cerimónia evocativa com a minha participação, Inês Garcia, e do João Isidoro, ambos alunos do 10º ano, que protagonizámos um momento de poesia acompanhado por música. Eu declamei o poema de Fernando Pessoa, O Menino da Sua Mãe, um poema que fala da guerra e do sofrimento por ela provocado, e o João acompanhou à guitarra. Na minha opinião, foi uma cerimónia repleta de sentimento e de respeito por aqueles que, sem medo, representaram a nossa nação. Toda a cerimónia foi marcada por momentos de reflexão e mereceu o interesse e a atenção profunda do público que estava a assistir. Muito bem, Inês. Fizeste muito bem trazer esta notícia, porque grande parte dos oliveirenses deram-se conta desta cerimónia, mas nunca é demais exaltarmos o valor destes jovens de há 100 anos atrás que combateram para defender a nossa pátria. A escola é o bem. Passemos agora para a nossa Inês Brás, que nos traz a sua rúbrica Nós e os Animais. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou revelar-vos algumas curiosidades relacionadas com os cães. Por acaso sabiam que os cachorros começam a ouvir logo após o seu nascimento, mas é preciso mais algum tempo para terem a sua visão e audição completas. Podem aprender 100 ou mais palavras. Cerca de 1 milhão de euros parece ser o que custa o cão mais caro do mundo. Considerada já como uma das raças mais caras do mundo, o Mastiff Tibetano é hoje o símbolo do estatuto social e poder na China. A expressão Dia de Cão foi inventada pelos antigos gregos e romanos para descrever os dias mais quentes de verão, que coincidem com a subida da estrela do cão Sirius. Entre as raças mais antigas do mundo estão o Sharpei, o Koukou e o Husky Siberiano. Através de testes de ADN, concluiu-se que 14 raças foram identificadas como as mais antigas do mundo e a grande parte delas datam de há 2000 anos atrás. A raça mais alta do mundo é o Dogue Alemão. Esta raça pode ir desde os 70 aos 90 cm de altura. O recorde é de Zeus, que media 112 cm. Esta é também a raça de Scooby-Doo. Espero que tenham gostado destas curiosidades. Para a semana trarei mais assuntos relacionados com animais. Muito bem, Inês. 100.2 Oliveira do Hospital. Escutem também às rádios e a todas as plataformas o single de avanço Lupu e Pisapá, o novo disco de Luísa Sobral. O tema João, vamos hoje ouvir, é também a canção que os fãs recebem imediatamente ao fazerem encomenda da versão do novo álbum no iTunes, especialmente remasterizada em áudio de alta qualidade. O título do disco remonta a uma linguagem usada na infância de Luísa Sobral e, de certeza, muitos dos seus fãs. O seu novo álbum chega às lojas no dia 3 de novembro e é o terceiro álbum de estúdio de Luísa Sobral. A artista confessa que o objetivo passou por escrever canções para os pais ouvirem com os filhos. Um disco para tocar no carro a caminho da escola, enquanto as crianças ainda estão rabugentas e os pais meio assonados para ser o CD das viagens de férias e cantarem isso todos juntos quando já estão entediados por parecer que a viagem não chega ao fim. Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de distraída, sorri meio atrevida, mas o João da sim finge que não me vê. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer o João gostar de mim? Não sou a mais bonita e nunca sou escolhida. as equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente e fico sentadinha a apanhar sol. Todas na escola gostam do João, proponho namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer? Olá, eu sou Lídia Sobral. Muito obrigada por me terem convidado para falar aqui um bocadinho na escola e o meio. O meu conselho seria, sei que é um bocadinho clichê, mas eu acho que é mesmo importante as pessoas pensarem nisto, que é sempre fazer aquilo que nós mais gostamos e aquela coisa que nos faz acordar com vontade de ir para o trabalho, de ir. Acho que é importante nós seguirmos isso mais do que tentarmos seguir aquilo que se calhar achamos que nos vai dar estabilidade financeira, ou porque depois não somos felizes todos os dias. E eu sinto-me assim. Sinto que todos os dias acordo e vou fazer aquilo que mais gosto. E por isso não lhe chamo sequer trabalho na minha cabeça. Por isso, este talvez seja o meu conselho. É mesmo, por mais absurdas que pareçam as vossas paixões, como a minha parecia a muita gente, sigam-nas. Rádio Boa Nova. Vamos já para uma sugestão de cinema. E temos a nossa Catarina, que nos vai sugerir desta vez. Esta semana trago como sugestão um filme chamado Fúria. O filme passa-se em abril de 1945. Um filme de drama e guerra em que tudo aponta para a vitória dos aliados, que resultará do tão final esperado da Segunda Grande Guerra. Atrás das linhas do inimigo, em pleno território alemão, o sargento norte-americano Don Collier tem a seu cargo um pequeno grupo de valentes homens e um único tanque de guerra. O seu objetivo? Matar o maior número de inimigos possível e da saída daquele inferno vivo, sendo o único consolo o espírito de camaradagem e a esperança do fim iminente. Um filme de guerra sobre o valor da amizade, escrito e realizado por David Ayer. Além disso, conta com Brad Pitt como personagem principal. Um filme que está em exibição nos cinemas de Coimbra e Viseu, tanto como tantos outros por todo o país. Uma curiosidade sobre esse filme, que é, há um dos tanques que eles usam nesse filme. É um tanque que está atual, que é o mesmo que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial e que está mesmo atualmente a funcionar, que é o tanque dos alemães, que aparece, não sei se aparece, acho que aparece no final, que é um tanque Tiger. Muito bem, estamos aqui com os pormenores técnicos. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Temos que avançar para uma sugestão de leitura, com a nossa Inês Pereira. O Rapaz do Pijama às Riscas é uma obra do autor John Boyne, publicada em 2007. O livro conta-nos a história de Bruno, um menino de raça ariana, filho de um comandante de campos de concentração judeu. Tinha uma vida luxuosa, mas subitamente mudou-se para Auschwitz, passando a viver ao lado do campo de concentração. Ao explorar o novo ambiente em que vive, Bruno encontra-se com Samuel, tornando-se o seu amigo, sem saber que este vivia num campo de concentração. Intrigante parte desta história ocorre quando Bruno decide ajudar o seu amigo a procurar o seu pai no campo de concentração, visto que este tinha desaparecido. Deste modo, Bruno passa a cerca que os dividia e transforma-se ele também num preso. O Rapaz do Pijama às Riscas é uma obra que mostra uma visão distinta de dois mundos de olhos inocentes. Curiosamente, quer a nossa sugestão de cinema, quer a nossa sugestão de leitura, reportam-nos para 39-45 e para a Segunda Guerra Mundial e para o horror do nazismo. FM Boa Nova. Passemos para a política. Desta vez, creio que é uma política do nosso Francisco Carvalho, de âmbito nacional, mas também europeu, não é assim? Eu hoje vou falar de um indivíduo que despertou alguma curiosidade em mim. O novo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que veio substituir o antigo presidente Durão Barroso. Ele despertou curiosidade em mim, pois até agora fui o único indivíduo que eu vi a dizer que vai tentar resolver os problemas da União Europeia sem austeridade e a dizer que a austeridade não leva nada a ninguém. O que é sair um pouco da norma dos cortes. Há aqueles que pensam que a excessiva austeridade leva automaticamente à melhoria da economia, à criação de postos de trabalho, devo dizer-lhes que devem abandonar essas ideias. O desaparecimento do déficit e da dívida não leva automaticamente ao crescimento, ou a Europa estaria a crescer imenso, afirmou Juncker na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde discursou durante uma hora. É preciso disciplina orçamental, flexibilidade e investimento. Só aí podemos avançar, acrescentou o luxemburguês, que deverá assumir as funções de Presidente da Comissão Europeia dia 1 de novembro. Muito bem, futuramente no próximo programa, hoje estamos apertados com o tempo, vamos falar um bocadinho das funções deste novo, que vem substituir o nosso Durão Barroso, não é verdade? E até podemos fazer a análise desse mandato. Na melhor companhia, 24 horas por dia. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Para a terceira música para este programa temos o Bairro Amor, disco de Jorge Palma, que agora completa um quarto século sobre a sua primeira edição. É reeditado agora pela Universal Music Portugal, então Polygram, com um artwork renovado e 3 temas extra, 24 páginas de excertos de jornais e revistas da época, bem como fotografias icónicas de um dos maiores nomes da música portuguesa, completa o grafismo do álbum que tem marcado gerações. O Bairro Amor contém no seu alinhamento temas como Frágil, Dá-me Lume, Só, Minha Senhora da Solidão e muitos outros que ainda hoje povoam o imaginário coletivo e fazem dele um dos álbuns brasileiros do século XX na música portuguesa. Estes temas juntam Só, Frágil e Bairro do Amor em versões mais cruas, apenas com a voz única de Jorge Palma e a sua mistria ao piano. No ano em que se completam 25 anos sobre a sua edição, o Missy Fest lançou o convite a Jorge Palma trazer para o palco do Centro Cultural de Belém este disco especial. Passado este tempo, Jorge Palma vai apresentar o Bairro do Amor a 6 de novembro de 2004, no Centro Cultural de Belém. Gostava que este disco chegasse ao século XXI, conversava Jorge Palma em 1989, em entrevista ao Jornal Capital. Vamos então recordar o tema que deu nome ao disco. No Bairro do Amor, a vida é um carrossel, onde há sempre lugar para mais alguém. O Bairro do Amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No Bairro do Amor o tempo morre devagar num cachimbo a rodar de mão em mão. No Bairro do Amor há quem pergunta sorrir, será que ainda cá estamos no fim do verão? Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco, eu sei que tu compreendes bem. A vida corre sempre igual, de café em café, de bar em bar. No Bairro do Amor o sol parece maior e há ondas de ternura em cada olhar. O Bairro do Amor é uma zona marginal onde não há prisões nem hospitais. No Bairro do Amor cada um tem que tratar das suas nódoas negras sentimentais. Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Sorrir um pouco, descontrair-me um pouco, eu sei que tu compreendes bem. Passemos então já para o outro Pedro, para o Pedro Andrade, que nos vai dar as notícias do desporto motorizado. Nos dias 17 e 18 de outubro, realizou-se a contar para o Campeonato Nacional de Rally a última prova do campeonato, em Castelo Branco. José Pedro Fontes conseguiu a terceira vitória da época no Nacional de Rallys. O piloto do posto 997 GT3 Cup dominou por completo após a desistência de João Barros devido a problemas na eletrónica. Com o campeão José Pedro Meireles, Ricardo Teodósio, Adrosil Lopes e João Barros fora de prova, mas muito cedo, Fontes foi aumentando a sua vantagem sobre o Mitsubishi de Carlos Martins, que terminou em segundo e em terceiro ficou Diogo Salvo. Na classificação final de pilotos do CNR, João Pedro Meireles é campeão. Em segundo ficou José Pedro Fontes, em terceiro João Barros, em quarto Adrosil Lopes e em quinto Ricardo Teodósio. Na classificação final de navegadores, em primeiro ficou Mário Castro, em segundo Inês Ponte, em terceiro Jorge Henrique, em quarto António Costa e em quinto José Teixeira. O campeonato alemão também chegou ao fim de mais uma temporada. A última prova realizou-se em Hockenheim. No fim de semana, todas as decisões, a Audi foi mais forte, conseguindo colocar 5 carros no top 10 da grelha de partida. Matthias Ekström foi o grande vencedor da prova, sendo seguido de Mike Rockenfeller e Jamie Green. Foi uma corrida com muita luta, mas com a Audi a controlar sempre as operações e com a BMW muito longe da performance que devia ter apresentado. António Félix da Costa conseguiu o 10º lugar. A Audi consegue assim o único troféu que restava ganhar este ano, vencendo a competição por marcas e compensando assim a derrota no campeonato de pilotos. A BMW perdeu a hipótese de fazer a dobradinha. Nas contas finais, Marco Wittmann é campeão. Em segundo ficou Matthias Ekström, em terceiro Mike Rockenfeller e em 21º piloto português António Félix da Costa. No passado fim de semana, de 25 e 26 de outubro, decorreu em Suzuka, Japão, a penúltima prova da WTCC, onde na primeira corrida, José Maria López conseguiu mais uma vitória, ficando assim mais próximo do título. Em segundo, Makin Rua, em terceiro, Ivan Müller e Monteiro apenas conseguiu a 7ª posição. Na segunda corrida, Benani ficou em primeiro, seguido de Monteiro e López. A Citroën vence assim o Campeonato de Construtores. A próxima prova será em Macau no dia 16 de novembro. No WRC já há campeão e é Ogier. A uma prova do final da temporada, Ogier vence o Rally de Espanha, batendo assim o seu principal rival, Lato Vale, que terminou em segundo. Em terceiro ficou Irvone, em quarto Ostberg e a fechar o top 5 ficou Dani Sousa. O último evento será do dia 13 a 16 de novembro no País de Gales. No MotoGP, Rossi regressou às vitórias, na prova que decorreu no dia 19 na Austrália. Em segundo ficou o seu colega de equipa, Jorge Lourenço, e a estrear-se no pódio ficou Bradley Smith. Ainda no MotoGP, no passado fim de semana na Malásia, o já campeão Marc Márquez venceu novamente. Rossi ficou em segundo, batendo todos os seus adversários que lutam também pelo segundo lugar da geral. E em terceiro ficou Lourenço. A próxima e última prova será no dia 9 de novembro em Valência. Durante os dias 31 e 1 de novembro, a última prova do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, onde se achará o novo campeão em Porto Alegre. E a próxima prova de Fórmula 1 irá decorrer no dia 2 nos Estados Unidos. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passado em revista o desporto motorizado, vamos agora para o outro assunto. Desta vez o nosso Michael vai se estrear com a sua política europeia. Ele traz-nos aqui uma questão que foi muito noticiada ultimamente, que foi... O submarino misterioso perto das costas da Suécia. Navios de guerra, equipamentos para rastrear minas, helicópteros e mais de 200 tropas revistarão uma área de 30 por 30 km da capital sueca, perto da costa. A partir da sexta-feira, após relatórios sobre um objeto fabricado pelo ser humano na água, o general Göransson afirmou que havia provável atividade submarina perto da costa de Estocolmo. No domingo, a Suécia exibiu à imprensa fotografias que podia ser o referido mini-submarino. Estas manobras são feitas para demonstrar a disponibilidade da Suécia em actuar quando alguma atividade está a perturbar as suas fronteiras. Apesar dos oficiais da Suécia não mencionarem a Rússia, na internet e não só, já há muitas especulações que a tal atividade é da embarcação russa, mas estas informações não estão confirmadas. Pois, mas muito se especulou que era um submarino russo que andava ali, quase como na Guerra Fria, ali em espionagem. Verdade? Mas não é assim, não é, Michael? Segundo as tuas informações. Segundo as informações todas, não é só das minhas. Fidedignas, não é? Mais do que fidedignas. Mais do que fidedignas, muito bem. Como último tema temos a irmã Cristina, a surpreendente vencedora do The Voice Italiana e que lançou agora o seu álbum de estreia. Esta foi uma das mais faladas concorrentes do The Voice em todo o mundo. A novícia das irmãs Ursulinas fez virar todas as cadeiras quando cantou No One, da Alicia Keys. Um momento que mais de 62 milhões de pessoas já viram no YouTube. Agora, e depois de ter vencido o aclamado concurso de televisão, a irmã Cristina lança o seu álbum de estreia, de onde acaba de revelar o seu primeiro single, uma interpretação de Like a Virgin, a famosa canção de Madonna, que já conta com vídeo. Para além deste cartão de visita, o disco chega às lojas e plataformas digitais a 10 de novembro, inclui covers de artistas como Keen, Jessie J, Pink e ainda duas canções originais. Nascida na Sicília há 26 anos, a freira, desde 2010, Cristina Succia, transformou-se num fenómeno global. Agora ganha um álbum em nome próprio, gravado em Los Angeles, e com a participação de músicos de excelência como o baterista Vinnie Colautia, que já trabalhou com Sting, Herbie Hancock e Frank Zappa, ou o baixista Sean Early, que trabalhou com Robin Tickle, John Mayer, M83 e Colby Kylan. Senhores ouvintes, já perceberam, nós hoje temos aqui alguém a faltar, infelizmente, que é o nosso Daniel Pereira, que por motivos de saúde hoje não pôde estar porque sentiu-se mal e teve que ser socorrido no hospital. Daqui desejamos-lhe, obviamente, rápidas melhoras para que no próximo programa já esteja aqui connosco. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora já à parte final do nosso programa, as notícias da escola, que desta vez têm que obrigatoriamente que ser muito breves. Vamos lembrar apenas os alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital que as várias modalidades no âmbito do desporto escolar continuam a aguardar a chegada de novos interessados, estando as inscrições abertas. E também que o Clube Europeu está em período de aceitação de inscrições,